Atlântida. Brasil! Cara, é uma zica então, né? É uma zica que bateu, cara. Porque aqui, ó, a pessoa responsável pelo departamento não tá aí. Cara, na realidade acabou há 3 anos já o troço. E o produto, cara? O produto não tem. Não tem produto, cara. Pô, não compraram pó do café, velho. Aí não dá pra querer. E o produto é o conteúdo, né? Pô, quero mandar um beijo querido pra nossa querida tia Lucila. Volta, Lucila! Ah, tia Lucila, não dá pra sair em férias, tia Lucila. Pô, eu deixei um troquinho na máquina ali, ó. Bota mais 20 centos. Não vou querer. Não é a mesma coisa. Bom, temos 2 minutos ainda pela frente, porque o programa só começa às 6 da tarde. Então, está pela chegada do KG aí. Vamos falar como é que foi a Espanha. Acabou 1-0. 1-0 mesmo? 1-0. Espanha e Paraguai. Paraguai. E o Cristiano Ronaldo, aquele, pelo amor. O Cristiano Ronaldo tava mais preocupado com o telão, né, cara? Sabe que Portugal é o quarto ataque da Copa. Marcou 7 gols num jogo só, né? Sim, porque eles não marcaram nenhum outro. Tá brincando, em nenhum outro jogo? Nenhum outro, não marcou contra a Costa do Marfim, não marcou contra o Brasil e não marcou hoje contra a Espanha. Não, a gente tá falando de ti. Eu pensei que eu tivesse só atrasado. Marcou contra a Coreia do Norte, 7 gols. Ah, então tá tranquilo. E é o quarto ataque da Copa. Beleza, nem começou o programa ainda. Atrás da Argentina. Quem tá atrás da Argentina? Argentina, Alemanha, Brasil, Portugal, quarto ataque da Copa, mesmo tendo marcado 7 gols. O melhor jogos. Ataque é da Alemanha? 7 gols em apenas um jogo. Um jogo só. Que loucura, né? Mas olha só, cara, o Brasil teve muita sorte, né? Teve muita sorte. Em comparação à Argentina. Porque a Argentina, se passar da Alemanha, pega a Espanha, cara. Ah, é. Até chegar na final. Caminho bem mais difícil. Bem mais tortuoso. Menos Paraguai aí, né, o caminho do Brasil. Não, mas acho que não. Não, Paraguai não. Paraguai, penou pra ganhar hoje, ganhando os pênaltis. E a Espanha penou. Japão. Pra ganhar Portugal hoje. Vamos pegar um penal. Não dá pra comparar com Japão com Portugal, né? Não dá pra comparar. Mas assim, ó. Eu comparo. Time de Portugal muito fechado, cara. Fechadinho. Olha só, olhar os resultados de Portugal. Eu acho que a Holanda vai jogar fechadinha também, né? Olha, a Holanda sempre joga fechadinha. Começou. Ó, chegou. 6 da tarde, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo o planeta. Pela internet, atlântida.com.br é o endereço para você ficar por dentro de tudo que rola aqui em toda a Rede Atlântida e nos horários. Obviamente, ouvir o Pretinho com a gente, né, amigos? É nóis. A telefonia imbatível do Big está conosco até às 19 horas. Fala, Porazinho. Posso mandar um beijo para uma garota? Quer mandar um beijo agora no meio da citação do patrocínio, Porazinho? Sim, é que ela trabalha na telefonia. Demais isso, não, só cara. Um pouquinho, eu posso explicar. Ela trabalha na telefonia imbatível do Big. Ah, bom, a Daiane que me atendeu hoje lá no Big da Vila Nova. Tá bom, comprando alguma coisa. Tô precisando de um telefone, cara. Ah, para. Tô precisando de um telefone. Por que tu vai guardar tanto telefone aqui nesse armarinho? Eu tô há 2 dias sem celular, cara. E em breve o Porão 11. Uma maravilha. No meu Porão 11. Cara. Então tá, um beijo pra Daiane, que disse que ouve sempre o Pretinho. O namorado dela é parecido com o Mr. P. Então mostrou é bonitão. Agora cortou o cabelo, Mr. P. É possível ter 2 assim? Não, o cara é um pouquinho mais bonito que tu. Porque não precisa de muito esforço, né? Não, mas vem cá, vocês dois estão afim de me queimar hoje aqui? Não, nem. Que é isso, cara? Que me ajuda, isso? Né? Eu acho até que... o Brokeback Mountain lá em casa, 3D. Não, vamos fazer uma coisa diferente. 3 dedos. Fazer uma coisa diferente hoje, depois do programa? Não, sushi. É. Brokeback Mountain 3D. Pode ser. Mas ficou melhor assim, Everton, sem o mullet. Tá bom. Vamos tirar uma foto do Everton Cunha e twittar durante o show do intervalo. Para que a galera... Ou não, para que a galera veja o novo modelito. Isso. Tá bom, vamos aos destaques comentados do Clique RBS, amigos? Sim. Vamos lá? Pode ser. Duas escolas de Florianópolis estão envolvidas no crime de falsificação de diplomas de ensino à distância. Pai! As escolas são a Eureka e a Microlins. 4 mandados de busca e apreensão já foram emitidos. Ninguém foi preso ainda. Nos cursos à distância, as provas eram preenchidas por agenciadores e não pelos alunos. Todos os envolvidos poderão responder por falsificação de documentação pública, por uso de documento falsificado e por estelionato. Que coisa, né, cara? Que coisa, né, cara? Por que vem fácil, vai fácil. As pessoas não optam pelo lado certo, né? Não, vamos fazer certo. Não, né? Não. É difícil. Não, vou fazer errado, então. Eu vou pagar 500 pila e aí vou ter. Não, vai fazer errado, mas bota um bom dinheiro no bolso, né? Esse o ponto principal. Né? Não, eu não tô falando de quem tá fazendo o curso, tô falando de quem criou o curso pra possibilitar esta, entre aspas, faculdade. Até porque existem vários cursos à distância que são sérios, cara. Não é todo mundo que é picareta, não. Claro, caso temos aí duas empresas suspeitas. E nós temos universidades que fazem uso deste expediente. Exatamente. Né? Exatamente. Pois é, então, rapaz. É pela má fé dos caras aí que coordenam essas duas citadas. Exatamente. Polícia Civil confirmou no início da tarde desta terça-feira que encontrou vestígios de sangue no carro e no sítio do goleiro Bruno do Flamengo e em objetos encontrados na casa. Contudo, não há confirmação de que as vestimentas pertençam à ex-namorada do Bruno, a Elisa Samúdio, de 25 anos, desaparecida há 3 semanas. Seguem as buscas. Que coisa, meu. Que complicação que esse louco se meteu, né? Encontraram umas fraldas, né? Encontraram roupas de bebê, né? É fralda também. Fralda pode ser do Bruno, né? O cara pode estar com problema. Cagalhão. De repente bota umas fraldas. Não, mas é, esse assunto é muito sério, cara. Muito sério. Cara. E ontem até surgiu um boato no Twitter à noite. A gente tava aqui no ar, no Bola nas Costas, e surgiu um boato que tinham encontrado o corpo lá no sítio. A gente chegou até a divulgar aqui. Mas parece que não era da menina, era outro corpo. Não se encontrou corpo nenhum. Não se encontrou corpo nenhum. Até agora a polícia está dizendo que encontrou vestígios de sangue e tudo mais, mas até então tinham encontrado apenas as roupas de bebê que a gente acabou de falar aqui. Por exemplo, mataram a Britney Spears pelo Twitter. Mataram a Britney Spears pelo Twitter? Como é que conseguiram? Não, noticiaram a morte. Noticiaram a morte. E aí virou o troço mais buscado na internet durante o dia, né? A Britney Spears, a morte. Cara, a internet e uma tarde. Impressionante. E aí daqui a pouco começa a chegar e-mails com fotos do corpo da namorada do Bruno. Clique aqui. Aí vai lá, querendo ver. Que lá, pum. Que saco, né, mano? Putz. Emergências de Porto Alegre tem mais do que o dobro de pacientes em relação ao total de leitos. No Hospital de Clínica são 128 pessoas para 49 leitos. No São Lucas, 35 para 15. E no Hospital Conceição, 131 para 50. E na Santa Casa, 35 para 8. Que isso, cara? Mas isso é tudo, deve ser tudo doença respiratória, né? As coisas assim envolvidas. Mas é uma coisa que acontece todo ano, né? Todo ano sabe-se que vai ter superlotação em hospital. Cada vez mais, cada vez mais, porque cada vez tem mais gente, cada vez as pessoas vão envelhecendo. Cada vez vem mais gente do interior do estado pra cá. A tal da ambulância terapia, né? Vem de ambulância. Cada vez mais é uma questão de lógica, tu entendeu? Cada vez vai nascendo mais gente, independente se no interior, no exterior, cada vez vai nascendo mais gente, entendeu? Mas a tendência é estabilizar, né? O número de pessoas no Brasil, por exemplo, a tendência é essa, estabilizar. O problema é que o número de pessoas que vem de fora é muito grande, ainda é muito grande. Mas também tem, todo ano é isso aí, cara. Todo ano tu vê esse tipo de notícia. O que falta é criar mais leitos, né? Criar mais leitos, criar mais alternativas pra população. Ou criar mais condições para as pessoas poderem atender os pacientes nas suas cidades natais. Bom, pra isso a gente falou esses dias aqui na campanha que o supermercado aqui do Zafari tá fazendo. É de deixar lá um centavo, ou enfim, quanto quiser de centavos, pra ajudar a Santa Casa e ajudar também o HPS. Aí o neguinho lá de São Gabriel, vamos usar São Gabriel, que é nossos parceiros aqui do Pretinho, o cara tem uma pontada no pulmão, não, bota na ambulância e leva pra Porto Alegre. Aí o cara vem, sabe, entope aqui as emergências. Dividir leito, disputar leito com quem teve um AVC. Exato, por exemplo. Não pode estar errado, entendeu? O cara tem que ter infra pra poder curar isso. Lá em São Gabriel. E por isso que é legal os estudantes que vêm do interior fazer faculdade na capital, depois de formados, retornar para o interior e abrir um consultório no interior, fazer força para que o interior se desenvolva, para que não aconteça isso. Quanto mais a cidade do interior se desenvolver, menor a possibilidade de atrolhar tudo na grande capital e nos grandes centros. Isso aí. Alguém te falou isso. Pois, não, eu pensei. Não, eu penso também, né? É. Eu penso também. É, me deu uma coisa assim e eu pensei. Me deu. Foi legal. Veio assim. Muito bom, Everton, aliás. É isso aí, cara. Muito bom. A BR-101, pô, não fica bravo, né? Claro que não, gente. Mas é um elogio, né? Claro que foi. Sim, eu considerei como um elogio. Não, mas é verdade. Mas é verdade. É verdade. A BR-101 em Santa Catarina ficará fechada por 2 horas durante 3 dias. Que delícia. Para a detonação de pedras a fim de se dar continuidade a obras de duplicação da estrada. Para aí só um pouquinho. Não. Deixa eu ver se eu entendi a notícia. O que é? Para aí, Magnato, os caras vão fechar lá, parar e depois vão detonar. Essa aqui é a parada. Cara. 3 dias pra fazer isso, Magnata. Pô, vamos lá então. Os 2 sentidos da rodovia ficarão fechados do 12h às 2 da tarde até a quinta-feira. O bloqueio é na altura do quilômetro 229, perto da Enseada do Brito, em Palhoça. Ó, querido, ali na Enseada do Brito. Ali, logo nas quebradas ali, logo ali. Pô, que coisa. Bom, enfim, segue a vida, né, cara? Segue o trabalho, né? Isso aí. É o progresso. Tem que estar pronta essa estrada um dia, né, cara? Um dia tem que estar pronto. Que dia vai ser, né, cara? Ah, que dia vai ser. É, sei lá. Então vamos detonar pra ficar pronto aí, né, Magnata? Tá isso bom. Aí. Tá bem, cara. 6h08, será que você tá na hora? Tá na hora, tá na hora. Eu acho, né, cara? Não dá mais pra esperar, né, cara? Vamos erguer, meu. É. Vamos lá, que tá na hora! Detonados do dia! Pretinho básico com cachê. 6h45, Taila Ayala. Acertou. Oh! Eu tô praticando. Tá treinado. Eu tô praticando em casa. Taila Ayala. Ó, já errou. Já errou. É Taila. Taila, então eu disse. Taila Ayala. Tá. Não vamos contrariar. Um bom exercício, né? Olha a malemolência da boca. Ele emendou. Taila Ayala. Isso aí, ficou bonito. Taila Ayala. Cochila enquanto Paulinho Vilhena surfa no rio. Olha, Paulinho Vilhena, tu não cochila. Camarão que dorme, a onda leva. Mas olha a hora que o tigre vai surfar, meu. Pois é. E olha a hora que a mulher vai dormir. 15 para 7. Tá, amanhã? É a hora do surf. Mas é a hora do surf. Sem ninguém na praia. A pista é bonita, cara. Né, cara? É. 8h50, Ivete Sangalo posta foto tomando banho. De touca. É. Tu viu a foto, mano? Ah, não, é mesmo. Ah, mas de touca e o que mais? E espuma na cara, só. Fazendo a barba, né? Tava dando só uma paradinha, velho. Corpo inteiro? Claro que não, né, Gilina? Ah, acho que ela vai postar a foto. Só do pescoço inteiro, pra cima de touca e com espuma na cara. Beleza. E diz que tava tomando banho. Para. Tava porque era atrás um vidro de boxe. Tu quer uma de corpo inteiro da Ivete ou tem uma corpo inteiro da Ivete? Eu tenho uma do pé. Tu quer uma do dedão da Ivete ou tem? Me lembro do pé. Ei, que pé bem feio. 9h44, Ana Hickman toma café da manhã com seus cachorros. Cara, tu vê só que fase que tá a Ana Hickman, né, meu? Tomando café da manhã com os cachorros. Que fase que tem os cachorros, Ana? É, os cachorros tão grandão. 10h12, Angelina Jolie leva as filhas Xiló e Zahara a uma festa. A Xiló é Zara. É Zara. Não, tem um H. É Zara. Olha, Zara. Tá escrito aqui Zahara. É Z-A-H-A-R-A. Lezara. Ah, é Zara. Sabe que eu tenho. H é... Eu tenho a impressão isso que eu... Isso aqui é o nome dos caras dos Herculoides, você lembra dos Herculoides? Zahara! Eu tenho a impressão, cara, que se eu tivesse nascido assim, uma criança carente, sem pai, sem mãe... Pessoal, lembranças do Porã. A Angelina Jolie poderia me adotar e com certeza botaria o meu nome de Igley, né, cara? Porque é o nome dos filhos dessa mulher, rapaz! Que é isso? A gente te ligou que o H é... Hã? O H é... O H menor? Não é? É Zara. Zara. Só dá uma esticadinha no ar. Zara. Dá uma esticadinha no ar. 11h32, aos 16 anos, Justin Bieber tira a licença pra dirigir. Aê, Justin Bieber, o cara da Baby. Estourou, né? É o artista que o MC Guri tá empresariando. É, Meio-dia e 32, puxadinho em mansão de Madonna será exclusivo para malhar. Ah, tá. Bem, a gente deu a Madonna aqui, pode, né? Puxadinho, da academia do puxadinho da Madonna. A Madonna pode. 14h25, Jennifer Garner deixa cofrinho à mostra em parque. Não conoco. Ah, eu cara, também não conoco. Essa não sei quem Alguém é. Quem sabe quem é? Não. Deve ser do Crepúsculo, se ninguém. Como é o nome dela? Jennifer Garner. Se ninguém sabe, deve ser do Crepúsculo. Deve ser do Crepúsculo. Não é. 15h36, namorada de rapper Jay-Z vai à praia com um biquíni minúsculo. Peraí, não. É admissível que cada um de nós tenha uma monitora aqui e não ninguém fale quem é a mulher. É, por favor, vamos falar quem é a mulher. Essa mulher aí do Jay-Z. Tá, mas o Jay-Z não tá mais com a Beyoncé. Peraí, eu tô por fora, cara. Peraí, cara, só um pouquinho. Vamos matar a charada da Jennifer Garner. Vamos por partes. Não, Jennifer Garner. É a mulher do Ice-T. Não, Jay-Z. Eu se enganei. Para, Ice-T. Pô, o Ice-T não é mais nem rap, né? O ICT cara, tá com 87 anos. Aí. Tem uma mulher que vai com um biquíni. Cara, se eu fosse você. Ah, ICT tomei agora ali, antes. Não, para tudo. Onde é que veio isso? No terra. Eu achei para que ia acabar. Pô, acabou! Achei que a Beyoncé falhou. Foi pegadinha do malandro isso aí, né? Isso foi pegadinha do malandro. Que coisa. Tá, achou aí a Jennifer Garner? Tá, não. Achei. Agora, tá, o que, faz... que ela faz aí da vida? Não precisa fazer nada. Tu faz. Agora tu bota a mina do Ice-T aí também pra nós ver, cara. Que ela faz? Ela é atriz, cara. Uma atriz norte-americana, criada em Charleston. Não, qual é o filme que ela fez? O filme que ela fez, vamos lá. Charleston. O filme que ela fez. Filmografia. Isso. Ah, vale. Ela fez Zoia. É, Zóia. Zóia de Lula. Não, cara, eu ela fiz não, Zóia. É uma, eu acho que é uma coadjuvante, cara. Ela nunca fez nada muito. Ela fez Law and Order. Ah, deve ser de atriz de série. Atriz de seriado, Ela fez um episódio de Law and Order. Ah, importante. Não é ninguém a Jennifer Garner. Mas paga um cofrinho. Mas é gostosa. Por isso que tá na manchete. Tá, agora ali. Tu vai na namorada do Ice-T. Vai. 16h59, Alexandre Pato oferece R$5.000 mensais pra Stephanie Brito. Acordo pós-casamento. Te enganou, né, cara? Não, cara, isso aí. 5 mil? É a pensão. E olha, e é muito já. E lambe os dedos. Cara, imagina, salário ex-mulher, R$5.000. Cara, tinha que afixar. Ou fixar este preço numa tabela. Tá, mas olha aqui, ó. E você, nacional. Eu vou dizer mais. Isso, brincadeira. Não tinha nem que ter esses R$5.000. Eu também acho. Porque qual é a moral da pensão? Ela não tem filho. Não tem filho, não tem nada. É ajuda de custo pra sobreviver. Sabe qual é que é? A minha é de livre e espontânea vontade que ela foi casada. A minha excelentíssima esposa tava dizendo pra mim esses dias que tem, tem uma brecha. Só um pouquinho, parece. Só um pouquinho, por exemplo. Tem uma vinheta, por favor, Maurício. Não, vai que não tem uma brecha na lei que o cara pode alegar que errou de parceiro, assim. Casou, aí daqui a pouco aquela pessoa virou um. Desculpa, inferno. Foi engano. Não espalha. É, desculpa, foi engano, mais ou menos isso, cara. Não espalha. Agora não. Eu vou ligar pra casa lá no intervalo. É que eu tô sem liga celular. Agora, porra, liga agora, liga aí, agora. Do direto, tá, aqui. Botamos no ar esse debate. Olha, eu acho que vai ser legal. A audiência que tanto ouve falar da tua mulher vai finalmente conhecer ou ouvir novamente a tua mulher, que pessoal, já esteve aqui um dia. Vamos ligar pra mulher do Porã. Claro, vamos lá. A mulher do Porã, além de mulher do Porã, é advogada. Em casa cuidando dos meus filhos, velho. Ah, pá, não, todo mundo conhece a Thaís aqui. Deixa eu trabalhar. Thaís não vai atender. Atende aí, Thaísinha. Atende aí, Thaís. Ela não tá ouvindo o programa, ela ouve sempre. É. Atende aí, Thaís. Atende no ar aí, mano. Atende no ar aí. Ela não atendeu o Porã. Entendeu? Oi, Thaís. Oi, aí tudo? E aí, Thaís, tudo bem, Thaís? Tudo. Thaís, a gente tava trocando, tá ouvindo o programa, Thaís? Sempre, né? Pô, oh, obrigado, Thaís, pela audiência qualificada. Tem que ver o que eu tô fazendo aqui, né, meu? O Porã tem algumas dúvidas, ele quer falar contigo. Tem uma brecha na lei. Tem, ele quer falar sobre uma brecha na lei. É, mano, que história é essa? Tava me falando esses dias. Não, na real não é uma brecha na lei. Existe, quer dizer, existia no tempo em que eu estudei direito. Se chama erro de pessoa. Erro de pessoa, tu vê, né? Isso, quando a pessoa casa e aí em seguida, obviamente tem um prazo, a pessoa vai lá e viu que não era nada disso, que se enganou, que a pessoa era... sei lá, que vendeu uma coisa e entregou outra, mais ou menos. Tem carência? Assim. Tem carência, Thaís? Tipo, tem carência, quanto tem carência. Tempo? Ah, não me lembro, já faz 10 anos que eu saí da faculdade de Direito, não me lembro mais. Tá, e tu nunca pensou em fazer uso dessa... Não, já passou, né? Já passou agora. Já caducou, mais, né, Thaís? Já caducou, né, Thaís? Já caducou. Não dá mais pra devolver. Aí, agora eu vou ter que morrer abraçado. Vai, e é bom o abraço desse gordo, Thaís. Muito demais. Né? A gente que sabe. Propaganda, né? Vamos aproveitar, Thaís. Thaís, precisa o Pato dar esses 5 mil pra Stephanie de Brito ou não precisa? Stephanie de Brito? Eu acho que não, cara. Se eu sou o juiz desse processo, eu digo pra ela, vai trabalhar, né? É isso aí, boa, Thaís! Tem vaga pra Pretinho, pra Estrela Móvel aqui, claro. Valeu. Mas a Thaís já veio, fez um aqui, mano. É verdade, um Pretinho. Dia da Mulher. Thaís, beijo, obrigado aí. Beijo, guria. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Claro. É, muito. Claro. Aqui a gente é assim, a gente... É. Né? É, isso mesmo. A gente mata e mostra. É, querido. E agora, questão de... Ah, você pensou que a gente não tivesse terminado. Ah, tem a última. 11 minutinhos. Não mais do que isso, Peter. 11 minutinhos. 11 minutinhos. Não mais do que isso. Isso dá... 6 e 7. Exato. 6 e 7 aconteceu. Atriz Carla Gugino. Putz, cara. Peraí, um pouquinho. É flagrada. Não, peraí, não, essa eu sei quem é. É flagrada beijando outra mulher. Opa! Tá, o Valdo já é entarado. E aí, mano? Ela fez aquele filme Watchmen. Ah, tá. Olha, cara, Gugino, hein, meu? Eu assisti esse filme sábado, cara. Eu não tinha visto ainda. Que obra! É? Cara, eu não. É legal, é porque é muito parecido com o Gibi, né? Foi baseado num Gibi muito famoso e tal. A história do Gibi, um clássico. Cara, e é espetacular, cara. Tanto olha, filme quanto a Gugino, né? A Gugino, olha, eu não vi o filme. Eu não vi ela o filme, é um anjo. Mas a Gugino, olha. E quem acha que é um filme pra criança, porque, pô, a gente foi ver com o Arthur, que tem 10 cara, anos. Cara, não é, né? Aí teve umas cenas que eu botava a mão no olho dele. Tem muita sacanagem. Aí ele tirava, inclusive com essa Gugino aí, boa, que aparece em cenas, tanto quanto... Gugino. Tá. Já viu o Gugino? Nunca vi o filme, nenhum filme com a moça. O KG acabou? O acabou, acabou, acabou. Pô, tá bem. Vamos girar, né, Everton? Vamos girar. É verdade. Vocês sabem quem decepou o dedo do presidente Lula? Opa, deve ter sido o Torno mecânico. Felipe Melo. Jabulani. Vamos falar em Jabulani. Deixa eu mandar um abraço pra uma galera que nos ouve direto todo dia lá na loja da Adidas, na Nilo Peçanha, aqui em Porto Alegre. O Galeano e toda a equipe da Adidas ali. Pô, grande Galeano, abraço, galera. Cara. Galeano. Você lembra do Galeano? Claro, Galeano. Centro médio do Palmeiras. Depois Juventude. Isso aí. Trabalhava na Paquetá, agora tá lá na Adidas. Meu grande bruxo. Amigo de vida, assim, tá ligado? De longa data. Você sabe quem passou na frente do carro do ator Vern Schinnemann e fez ele cair no rio em Porto Alegre? Quem? Jabulani Murcha. Sabe quem fica enchendo o saco do Dunga nas coletivas de imprensa? Quem? Jabulani cheia. Sabe quem mandou bandeirinha anular o gol da Itália contra a Eslováquia no final da primeira fase? Quem? Jabulani. Cara, deixa eu contar, cara. Ouvindo a rádio, assim, longe da vida, ouvindo a rádio, daqui a pouco tu te pega surpreendido pelo Jabulani. É muito engraçado isso, cara. Sabe quem ensinou o Galvão a narrar jogos de futebol? Quem? Jabulani. E pra fechar aqui, quem colocou o Piangers pra apresentar o Patrola Santa Catarina? Quem? Jabulani Murcha. É culpa da Jabulani quem mandou esse e-mail foi o João Gabriel que João pediu Bulani. Um fiadapu! Um fiadapu burro. Ô burro! Pra minha mãe, Dona Dione Romanzini. E aqui no Brasil a bola vai ser a Mensalani, né? Que não estava escutando o PB quando vocês leram o meu primeiro e-mail sobre o início da série É Culpa da Jabulani. Tá bom, cara. O Gilberto Martins, que é lá de Itapema, Santa Catarina. Itapema. Manda os parabéns pelo programa aqui e traz pra gente os trocadalhos da Copa. Ó, bora ver o trocadalho da Copa. nasce, o Zambrota. Gianluca Zambrota da Itália, né, gente? Sim, não precisa explicar, vai deveria. É que tem aqui explicação e tem também aqui a produção pedindo, vai fazendo em partes. É que é uma lista interminável. Cara. O time de Honduras chupa sorvete, o Welcome. É o George Welcome de Honduras. Tá? Sim, sim. Esse precisa de uma explicação. Tá bom. Eu prefiro o Panasonic, o Wright Phillips. Boa, boa, boa. Pô, que tava no banco da Inglaterra, né? Um baita jogador. É, se ninguém ir, o Vladimir vai. Bárbaro! O Vladimir. É que errou feio no português, né? Se ninguém for, tava legal. Vladimir Vaz da Eslováquia. Ah, se ninguém ir, foi brabo. Naquele boteco, ninguém devia, mas o Val devia. Valdívia. É Valdívia. Deu uma forçada na amizade aí. Deu uma forçadinha. O Maradona prefere... Vai piorar. Maradona prefere inverno, Messi primavera, o Juan verão. Paraguai ganhou nota 8, já o Nelson Valdés. Valdés, né, cara? Muita gente usa brinco, mas o Van Pierce. Esse é bom. Boa, esse é bom. Casou de e agora a última, velha! Tá bom, o alpinista escala montanhas, o Fernando Torres. Tá bom, Fernando Torres da Espanha. Tá, gente? Tá, mas olha aqui, ó, só do e-mail do Jabulani aqui, eu esqueci que tinha mais uma parte aqui, não pode ficar de fora, porque são pessoas que trabalham com ele, João que mandou aqui. Um tchê e um planejamento, né? Pra Alessandra e a Dani Makowalski. Makowalski. O Maicon e a Josimari, que são as únicas pessoas da sala que estão ligadas todos os dias no PB. Tu é gay, eu sei. Para o William Machado, o único mineiro da sala. Agora. É a mineira! Viu que tem uma menina ali que tem o nome Josimari, né? Josimari. Em homenagem aos Josimar, obviamente, da Copa de 86. Olha, cara, eu não estranharia. Oi, tudo bem? Teu nome qual é? Josimari. Valeu, ótimo. Eu queria... Não vou ligar pra Bruna. Queria chamar a atenção de vocês agora, e especialmente das mulheres audiência. Atenção, mulheres da audiência. Neste momento, no carro com os maridos, ou indo pra algum lugar, ouvindo do trabalho, indo pra aula, enfim. Ou você aí que está indo com seu amante para algum lugar mais aconchegante, né, amigo? Também, né? Discutam este assunto que nós trataremos agora aqui no Pretinho. Homens traem porque as mulheres. E o silêncio que tá todo mundo agora. Vou repetir. Homens traem porque as mulheres deixam. Que isso, auditório? Eles traem porque sabem que vão sair ilesos e não serão punidos. Mais ou menos, né? Tem certeza que quer continuar a notícia? Não! Era o show do intervalo. O que é isso? É a Universidade de Cambridge? Vamos até o fim. Essa é a conclusão de uma pesquisa realizada por um escritor inglês, provavelmente formado na Universidade de Cambridge, que entrevistou durante 5 anos 250 adúlteros confessos. Adúltero confesso! O que que é um adulto? O adúltero confesso. O cara que confessa o crime, né, cara? Eu ia te perguntar pra explicar agora. Mas é claro, não tem porquê. Aleatoriamente. Não tem porquê. Da turma de 71. Já rodei o mundo. Eu já sou vagabundo, confesso. Não queiram, né? Enfim. Dos 250 homens que cometeram adultério, apenas 40 deles tiveram seus casos descobertos. De quantos? 40? 250 homens. Tá bom. Apenas 40 deles foram pegos, né? Menos de 20%. 15% aproximadamente. Quase 100% das mulheres traídas mantiveram o casamento depois de tomar conhecimento dos casos extraconjugais. Ou seja, apenas 3 delas se separaram. Que isso, auditório? Esta sem vergonha destas 3 aí, estas mesmo mulheres. Quando pegos em flagrante, a maioria dos homens nega a situação. Não é isso que parece. E costuma lançar frases do tipo: não é o que parece. Não é o que você está pensando. Não é o que tu tá pensando. Eu não sei como é que ela veio parar aqui. Tu tá imaginando coisas. Sai daqui! Nada a ver. As razões alegadas pelas mulheres para manter o casamento são geralmente a manutenção do lar, da família, o padrão de vida e também não querer que os filhos cresçam longe do pai. É é um coração. É um né, ser em... É um ser superior. Um ser elevado. Superior. Seria de nós sem as mulheres? Não seríamos nada. Seria mais tranquilo. Não seríamos nada. Segundo a pesquisa... ainda tem um parágrafo. Todas as mulheres traídas tinham um traço muito forte em comum: a baixa autoestima. Muitas são mais bonitas que as amantes. Mesmo assim, não pareciam assim para seus maridos. Embarangavam. Ou embarangavam, ou casamento é uma eterna, tempestade. Deixavam-se. Porque o estresse do casamento embaranga. Não fazia o buço, né, cara? Não fazer o buço. Buço é brabíssimo, não fazer o buço. Não, mas tu viu depilar que nesse o sovaco, né, cara? Mas vocês viram que nesse caso, não é isso, né? Elas não embarangaram. Elas eram aos olhos do marido. Elas eram mais bonitas, inclusive, mais que algumas amantes. Elas se achavam mais incapazes. A autoestima. Não é que elas estavam mais feias. A minha baixa autoestima está elevada. É isso aí, é o que aconteceu com as mulheres. Autoestima elevada. Exatamente. Segundo a pesquisa, os casos fora do casamento não significaram felicidade para os homens puladores de cerca. Viu? Na verdade, quanto mais traem, mais os homens ficam inseguros. Claro, né? Pois é, isso eu não sei. A maioria das amantes tinha cabelos mais longos do que o das mulheres oficiais. Olha! Que ponto importante! A maioria das amantes tinha cabelos mais longos do que o das mulheres oficiais. Então você que tá indo cortar o cabelo agora, pensa cuidado, bem, amigo. Para, não vai. Porque, cancela. Tipo assim, né, o problema, o cara até... A mulher tem, do cara tem o cabelo comprido, mas a mulher vai lá e atora, né? Pá! E chega em casa, como é que ficou, amor? Que tu vai dizer pra criatura, que tu vai dizer, né, cara? Que tu vai dizer? Que situação, né, cara? Que difícil, acho que tu pode começar dizendo que assim, ó, Adão e Eva. O Adão tinha o cabelo curto e a Eva tinha o cabelo comprido. Não, o Adão tinha o cabelo comprido, ele cortava comigo lá. Você sabe, né, cara? Tu só parava as pontas. Eu só parava as pontas. Parava as pontas do Adão. E o último tópico aqui desta listinha: a maioria dos casos é descoberta por sinais óbvios. Como marcas de batom na roupa, arranhões no corpo, torpedos no celular, objetos encontrados. Etc. Calcinha no porta-luva. Brincos. Brincos, colares. Pomadas, né? Fotos. Sapatos. O cara andando de mão dada. Agendas. O cara andando de mão dada com uma mulher. Quem aqui. Bom, aqui não, ninguém, mas quem aqui que está nos ouvindo, que neste momento solitário, com o seu pensamento correu mais íntimo. Não tá imaginando. É verdade, amigo. Aquela quem é aqui, né, Marcelinho? É verdade, amigo. Quem é ali, no caso, né? Ali, é verdade. Quem é ali que tá ali. Do ratinho, né? Nesse momento agora, quem pensando. Ali, amigo? Sobre os arranhões, o bom é andar sempre arranhado. Eu procuro fazer isso sempre. Mas uma hora tu mete uma bucha e outra hora tu faz um contra. Pô, aí não dá. Esses dias eu cheguei aqui de noite e tava o piso arranhando. Já não é pra amanhã. Automutilação. Ai, muito bom. 6:30. Dá tempo de falar mais uma coisinha dos classificados aí. Quem é que tem o menorzinho? Porã, vai daí. É grande aqui. O velório na igreja, né? Piada? É uma piada, velho. Piada velha do Porã! Apoio! Banco da Janete, pra você que tem a boca torta de tanto pagar imposto. Ah, quase todo mundo tá com a boca torta, né? Eu pago o imposto, né? Velório na igreja, caixão fechado, família reunida. Padre começa a prestar a última homenagem ao falecido. O finado era um excelente cristão. E a igreja, todos os domingos, era muito fervoroso. Era também um pai exemplar. Nunca deixava faltar nada para seus filhos. E acima de tudo, um ótimo marido. Sempre cumpria com suas obrigações, cuidava bem de sua esposa. Era fiel, chegava em casa, sempre... Só um pouquinho. Dó, dó, dó, dó, dó. Agora tem dois no velório, né? Pode ir nos músicos, cara. Cumpria com suas obrigações, cuidava bem. Não atire nos músicos. De sua esposa, era fiel, chegava em casa na hora certa. Seu padre! Interrompe a viúva. Desculpe atrapalhar, seu padre. Gostaria que abrisse o caixão aí. Não é possível que o senhor esteja falando do meu marido. Velha. Abre o caixão, padre! Aí me lembrei do nosso compadre Neto Fagundes agora que contou um caos uma vez. Foram fazer um show num lugar e tinha uma placa. Antes deles subirem no palco, ele viu, olhou pro lado, tinha uma placa no palco. Não atirem nos músicos. Ah, é verdade. Imagina o pico. E aí ele voltou dois meses depois e tava, por favor, não atirem. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Por favor, significa que já tiraram. Né? Tem outra tinta. Por favor. Ah, e aí, gurizada, é sério? Vendo uma chocadeira. Não. Pera aí, cara. Não, chocadeira não, né, Magnata? É uma chocadeira de ovos. Obviamente. Só dá uma chocadeira de ovos elétrica. Só dá pra chocar ovo aí. Não dá pra chocar outra coisa? Não, é a chocadeira de ovos elétrica, cara. É, quem não quentinho. Tem a galinha pra chocar o ovo, não, bota na chocadeira. Mas dessa tá em crise, não tem ninguém. 220 volts, choca até agora, vocês vão ficar chocados. Opa. Choquei, Alexandre. Choquei. Será que dá pra chocar meus ovos? Os teus, cara, é demais. Para, meu. 14 amigos teus. Ela choca em casa, 3. É hoje, galera. Vou chocar o ovinho. Liga na tomada. Imagina, e vai chocar os ovos. Ouvindo os parceiros, tudo sentadinho. Tu me traiu, traí com uma chocadeira. Imagina um cara, tudo bem quentinho. Liga pro parceiro, pelo amor de Deus, bom, cara. Nessas noites frias, cara. Imagina chocar os amigos. Eu não cheguei nem nos pintos ainda. O cara com lençol térmico, a chocadeira, cara, tá dentro. Né, não sai mais de casa. Pra que mulher, né? Alguém deve perguntar. O cara com lençol térmico. E com a Copa do Mundo, cara. Vai fazer o quê na rua, né, cara? Bom, eu quero dizer que eu não troco. Não, eu troco. Mas continuando aqui, cara. Cara, te liga só porque eu tô chocando meus ovos. Cara, a chocadeira do nosso parceiro aqui choca até 30 ovos por vez. Por cara, vez. Isso não é verdade. 30 cara, ovos de galinha, né? Ovo de codorna não, nem de avestruz. É 30 ovos de galinha por vez. Se quiser botar dois de codorna. Não dá, não vai dar, cara. Não pode mais. Por vez. Olha, tá em Morungava a chocadeira. Lá na Morungava. Morungava, Gravataí, ali perto da RS-118. É, cuidado pra trafegar por ali, é uma estrada perigosíssima. Cuidado com os ovos ali. Esburacada, não sei, não tem sinalização. Já andaram por ali, naquela faixa de Taquara, Gravataí, Morungava ali. É péssimo aquilo ali. Péssimo. Tenho pena de quem tem que fazer aquele trajeto todo dia ali pra trabalhar, velho. É, Daniel Winter. Ah, Winter. Mandou pra gente aqui e ele pede uma abraço pra gurizada da Move Produções, é o Dani underline B underline W arroba hotmail.com. Tá bem vendendo simples, a chocadeira tá bem dele. Simples esse e-mail aí, tá bem simples. Dani underline tá B underline W arroba hotmail.com. Mais uma oferta do Pretinho. Oi, guris, tem uma capa de chuva pra moto. É calça e jaqueta. Pois tá. Hoje tá bom demais. Depois dos ovos, acaba de chuva. Mas, cara. Hoje tá bom demais. Cara, mas é pra isso que se presta. Não existe pra isso, cara. O cara quer vender o Peugeot lá, é fácil, cara. Vender Peugeot é fácil, cara. Vem vender chocadeira. Se tu quiser chocar os ovos na rua, na chuva, tu bota a capa de chuva pro céu. Vai até esquentar, cuida só pra não tomar choque. Muito bom. Capa de chuva pra moto, calça e jaqueta feminina, cor preta com rosa. Ó. Com a malinha, tem a malinha pra guardar tudo. Ah, Penélope Charmosa. Ai, que amor! Está nova, usei umas duas vezes só. Estou pedindo pelo conjunto R$70. Tá bom. Tá bom. Tá legal, tá bom. É apenas R$70. Meu e-mail é anapaula.reyes com R. Reyes com Y. Reyes com S. Reyes. Reyes. Yes. Boa pausa. Reyes. @gmail.com. Beijos para todos vocês, especialmente pro Potter e Porã, que eu escuto todos os dias de manhã. A Ana Paula Reyes é de Canoas, Rio Grande do Sul. Obrigado, muito Ana Paula bom, de Canoas. Hein? Está vendida aqui então a chocadeira e o conjuntinho da Ana Paula. Conjuntinho, rapaz. É a jaqueta, a calça e a malinha pra guardar compra, tudo. Compra a chocadeira e. Ganha o conjuntinho. Achei que o cara fica com o dedo todo melado. Atlântida. Brasil! Tá com o dedo melado também? É a mulher do ICT. Cuca! É? Não cuca. Tem como falar, tô com a boca cheia de tá cuca. Bom. Falo eu então. Estamos comendo cuca porque nesse final de semana agora de 2, 3, 4 de julho. Né? Domingo. Santa Cruz do Sul faz a 10ª festa das cucas. Uhum. Vai ter evento. Com a promoção da RBS TV, da Atlântida Santa Cruz. Evento da casa. É, evento da casa. E é extraordinário, onde é o mesmo local onde acontece o Oktoberfest. E recebemos aqui, fomos presenteados com uma série de cucas maravilhosas. Uma melhor já matamos três. Sensacional. Cara, demais, cara. Demais. A de coco é absurdo. Inclusive, estamos pensando, tentando viabilizar uma maneira de ir para Santa Cruz, todo mundo junto. Vamos! Muito bem, 15 para 7. Voltamos. Alguém fez o evento. Voltamos com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Tá na hora de chamar o Potter direto da África. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola na sua. É batamento, é doutor Potter, viu tudo hoje, doutor Peter. Falou com ele já? É batalado aí, IBT. Vamos falar com ele então. Fala, Potter. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo, querido. Pô, que vontade me deu de comer uma cuca. Que não tem cuca. Aí não tem cuca pra comer, né? Guarda um pedacinho pra mim. Nada de cuca pra comer. Várias cucas te esperando aqui pra tu comer. Ah, que bom, eu gosto, adoro cuca. Bom, aqui na Copa do Mundo hoje eu peço desculpas, né? Porque eu não pude participar da primeira edição do programa diário, porque eu estava bem no meio da decisão de pênalti entre Japão e Paraguai, aquela pelada lá que o Paraguai se classificou. E o que mais se comenta na Copa do Mundo é uma coisa inédita, né? A gente pode ter a possibilidade de 4 equipes da América do Sul estarem jogando uma semifinal, uma mini Copa América dentro da Copa do Mundo. Tá passando agora aqui pouco dentro do IBC, que é um centro com várias pessoas, a imprensa. E aí uma rádio da Argentina veio me entrevistar sobre isso como representante do Brasil. Tô mal, os coitados, né? Aí eu dei uma entrevista toda séria, assim, né? Tipo, Galvão Bueno, assim, sabe? É uma coisa importante para o continente. Sei, tu é um filhote do pássaro Galvão. Né? Tão pobre, que exporta tanto, né? Tudo bem, hein? Essa coisa toda, assim. Mas é legal, o clima tá legal pra gente. Porque é legal que os países daqui da sua América passem. Até porque os europeus são muito metidos, viu? Aliás, uma historinha pra contar pra vocês. Ontem, depois do jogo, encontrei com o Zamorano aqui no... E aí cheguei educadamente, eu tava conversando com um cara, né? E aí eu encostei assim, porque esperando acabar a conversa. Bom, vou gravar com ele uma opinião sobre a derrota do Chile, né? Aquela coisa. E aí cheguei assim, Zamorano, pode falar? E ele assim, não se pode. Nos dedos, cara. Tipo... E o Valderrama... ele fala não sem olhar pra cara. Ah, é inacreditável. Mas é porque não dá o cabelo. Não, o Zamorano foi essa história. E o Valderrama também tá aqui e também cara. Não te olha na cara pra falar não. E continua aquela cabeleira toda do Valderrama? Sim, continua olhando. A mesma coisa, eu cheguei bem pertinho pra ver, assim, ele é milimetricamente enrolado, assim, sabe? Ele deve passar um trabalhão pra cuidar. É o ovelha, né? Eu botei uma fotinha no meu Twitter lá. É o que eu ia dizer. Rolou uma fotinha ali com o Valderrama. Falou, tu viu como é que foi a foto, né? É ele de costas e eu atrás, assim, de todo opa, felizinho, assim. Calma, mas esse calma. Tem que aproveitar, porque esse é uma lenda viva. Esse tem que ter uma lenda ali, claro. Mas é uma máscara, Pi. É mesmo? Não, e detalhe, é um colombiano número 10, né? Nunca fez, não tem história em Copa do Mundo, não tem nada, né? Só tem mas cabelo, é o mais mascarado de todos. E aquela carinha enrugada, assim, né? Com bigodinho ainda. Isso. Ah, que figura. Ele lembra o russo. Ele lembra o russo com Black Power. O russo. É verdade. E no mas, mais, aqui, ó, no mas mais, pra se falar bem dele, é porque ele tá magrinho, né? Tá magrinho. Tá fininho. Tá no bem. Mais, a expectativa. Amanhã eu tô indo pra Porto Elizabeth, né? Onde a seleção brasileira vai jogar na sexta-feira. Aliás, pra quem não sabe ainda, pras meninas ou meninos que não acompanham futebol, né? Os meninos que não acompanham futebol. Na sexta-feira, quarta de final, 11 da manhã, Brasil e Holanda. E 13h30 da tarde, Uruguai e Gana. Pode os é. Vencedores do confronto formam uma semifinal. Pode bem. Quantas vezes na tua cabeça já veio aquela frase? Pau, ali ó, o pontinhos. Pau, lá ó, o pontinhos. Boa, Pi. Diariamente. Diariamente. Por exemplo, o primeiro tempo de Espanha e Portugal, eu vi a uma mesa de distância do Francesco ali. Porra, olha, tem uma zona de alimentação aqui, sabe? Lembram do Pô, claro, os melhores claro, jogadores Francesco. Uruguaios. Mas tu não soube quem ele é, Potter? Como assim? Não, o que o Pi tá te perguntando, eu digo, olha ali, aquele cara é o... tá nesse outro, sentido? De não saber quem não foi nesse sentido que o Pi falou. Os jogadores não. Não, foi no sentido dos pontinhos de Tomás. Isso. Olha ali o fulano. Isso, na surpresa, né? Olha ali o ciclano. Bora Milutinovic, Valderrama, Francescoli, La Torre, lembra daquele cara La Torre? No embarque. Zamorano já citei. No embarque também, tu encontrou o Didia. Eu citei o inglês aquele, o velhão. Bob Charlton, pô, imagina. É isso aí. Fora Edmundo, Mauro Silva. Sim, quem também são Neto. Nomes, né? Não, mas são nomes exatamente, né? O Júnior Capacete. Eu cruzei com o Anchieta ontem aqui, meu. ontem teve o Anchieta no Bola nas Costas aqui, cara. Eu vi as fotos. Potterzinho, bom, só deixa eu acabar aqui, sábado, tá? Acaba. 11 da manhã tem Argentina e Alemanha e às 13h30 da tarde tem Paraguai e Espanha. Os vencedores, eu quero Brasil e Uruguai, Argentina e Espanha. Aí vai ser uma duas baitas semifinais. Só time bom, craque. Olha, é bom lembrar que o Paraguai de hoje não deixa de ser uma consequência do Paraguai do Carpegiani de algum tempo atrás. Agora tu viajou longe. 98, né? Lá, Gabato. 98. Porra, o Carpegiani mudou o futebol paraguaio. Vamos fazer um filhazinho a Carpegiani hoje. Potterzinho, obrigado. Amanhã eu falo com vocês direto de Port Elizabeth. Tá bem, tamo com saudade, viu? Eu acho que pela primeira vez também, eu reconheço. Também, um beijo pra vocês. Beijo, tchau. Eu reconheço. Agora sim eu tô com saudade, viu? Agora é de verdade. Tá bom, verdade mesmo. Tá, então nós vamos ser sinceros também. Ainda não estamos. Pela primeira vez eu reconheço aqui, ou segunda no máximo, alguma coisa de um colorado e aí... E aí tu toma uma vaia. Cara, mas é que tu foi muito longe, cara. O Carpegiani já era. Faz muito tempo que ele treinou o Paraguai. Sim. Faz muito tempo. Bom, sei lá, né? Tá bem, era isso. Vamos tocar uma musiquinha aí pra gente comer mais um pedacinho de cuca. Vamos. Aí o Joãozinho vai reclamar pra professora. Professora, eu acho que eu não mereço zero. Eu também acho, Joãozinho. Mas esta foi a menor nota que eu encontrei. Vai, Pi! Em uma prisão, três condenados para pena de morte. Um árabe, um brasileiro e um português. Ah, é? Ó, viu? E ainda mais hoje, né? Aí o carcereiro chama os três e fala: quem vai ser o primeiro aqui? O árabe diz: já que tem que morrer, que vou ser eu. Fale sua última palavra. Se você não morrer, você vai embora. Vamos te dar essa chance. Qual é a tua última palavra? Aí o árabe para. Alá, alá, alá. Do nada a cadeira elétrica não funciona. Boa! E aí ele falou, pode ir embora o árabe aqui. Foi-se embora, todo feliz. Aí veio o brasileiro. O brasileiro pensou, olha, vamos ver o que vai acontecer. O cara diz, você também pode dizer a última palavra. Se não der, você vai embora também. Aí o brasileiro pensou. Pô, mas se deu certo por árabe, né? Eu vou nessa. Alá! Alá! Alá! De novo não funcionou a cadeira. Brasileiro, foi-se embora. Tá bom, agora é a tua vez, chamou o português. Agora vai lá, senta aí. Mesma coisa, última palavra e se não funcionar vai embora também. O português olhou, pensou. Ora, pois. Alá, alá, alá, tomada desligada. O melhor é a cara do Manuel. Que a cara, de ingênuo do Manuel. Sim. Mas tá boa essa cuca. Tá muito boa. Semana de um homem e seu cachorro. O cara dispensou a mulher, Ficou com um verdadeiro amigo em casa, tranquilo. O dog. O dog. Domingo. É um pequeno diário aqui, né? O companheiro. Sozinho em casa. Vamos passar uma semana tranquila. O cachorro e eu. Tudo planejado. Não sei porque as mulheres fazem o serviço de casa parece tão complicado. É só se organizar. O cachorro e eu jantamos um filé mignon cada um. Coloquei sobre a mesa uma vela, além de rosas, pra criar uma atmosfera agradável. Legal. Ele come patê de entrada e depois outra vez no prato principal com fina guarnição de legumes e biscoitos de sobremesa. Mas que beleza! Bebo vinho e fumo charuto. Há muito que eu não me sentia tão bem. Que domingo! Que domingo! Que domingo, hein, meu? Segunda-feira. Preciso dar uma outra olhada na programação. Expliquei pro cachorro que nem todo dia é feriado. No café da manhã, notei que o suco de laranja caseiro tem uma desvantagem. O espremedor de frutas tem que ser limpo a cada vez. Descoberta! Você pode aquecer salsichas na sopa e assim ter menos uma panela pra lavar. Boa! A praticidade de um homem, né? Terça-feira! Devo repensar minha estratégia. Primeiro passo, comprei comida pronta. Não preciso gastar tempo cozinhando. Não se deve levar mais tempo cozinhando do que comendo. Comprei comida pronta pra cães também. Ele fez uma carne, vamos fazer o quê? Se posso comer refeições semi-prontas, ele também pode. Quarta-feira. Chega de suco de laranja. Comprarei suco de laranja em garrafa, pronto pra beber. Parei de me barbear todos os dias. Ganho preciosos minutos que a minha mulher nunca perde porque não faz a barba. Aí, ó. Descoberta. Não há necessidade de se comer num prato novo a cada vez. Aí. Lavar louça com tanta frequência começa a me irritar. O cachorro também pode comer numa única tigela. Afinal, é só um cão. Ai, ai, ai. Quinta-feira. Basta de suco de frutas. As garrafas são pesadas demais. Descobri o seguinte, se o homem come salsichas por mais de 2 dias, pode ter náuseas. Dei ração ao cachorro, é nutritivo e não suja a tigela. Também descobri que sopa pode ser ingerida diretamente da lata. Tem o mesmo gosto, sem vasilha, sem concha. Não me sinto mais um lava-louças automático. Sexta-feira. Por que tirar a roupa à noite se vou vesti-la de novo pela manhã? O cachorro sujou o chão. Beleza. Dei uma bronca. Não sou seu criado. Estranho. Peraí, mas quanto tempo demorou pro cachorro sujar o chão? De sexta-feira? De domingo, sexta, sábado, domingo. Até sexta. Quase uma semana. Estranho. Minha mulher me diz isso de vez em quando. Não sou seu criado. E finalmente, sábado, pra fechar uma semana. O cachorro e eu ficamos o dia todo na cama vendo TV. Estamos ambos fracos e de mau humor. Comi de manhã alguma coisa na tigela do cachorro. Nenhum de nós gostou. Peguei ainda o cachorro olhando para a foto da minha mulher. Parecia que chorava, cão ingrato. No último acesso de autopreservação, rastejamos até o restaurante. Comemos vários pratos de boa comida durante mais de uma hora. Depois fomos a um hotel. O quarto era limpo, arrumado e aconchegante. Achei que finalmente havia encontrado a solução ideal para os serviços de casa. Parece incrível, tantos anos de casado com, com a minha mulher e ela nunca pensou nisso. É a triste realidade de um homem e seu amigo. Cara. Você sabe que os pneus Pirelli têm em comum com o time do Brasil, amigo? Muito simples, os dois são número um em tudo. E é por isso que a Pirelli tá lançando essa promoção, a torcida número um Pirelli. Para participar, você precisa entrar no site torcidapirelli.com.br ou mandar um torpedo grátis para o número 30120 com a palavra Pirelli e a resposta para a pergunta: por que a seleção brasileira é e sempre será a número um? Me senti o Milton Neves aqui agora. Esse é o Milton Leite. Xinga alguém agora. Ele e o craque Neto, sabe? O cara fala com o R de Piracicaba. Xinga. Os autores das 12 respostas mais criativas vão ganhar um kit com 3 camisas oficiais: uma da seleção brasileira, uma do seu time gaúcho do coração e uma da Inter de Milão. Entrem no site, que é patrocinada pela Pirelli. Entrem no site, consulte o regulamento e participe da promoção exclusiva da Pirelli, o pneu número 1 do Rio Grande do Sul e do Brasil. Tá bom, meu querido Cid Moreira? Ah, estão ótimo. Parabéns, você. Vai mandar o torpedo lá? 30, 120, de graça o torpedinho. Claro que Pirelli, sim. Com dois L's. Pirelli com dois L's. Muito bom, senhor. Eu mando torpedo porque eu domino essa tecnologia claro, toda. Tenho vários contatos no MSN. Marcar os encontros, né, Cid? O Cid tem vários aparelhos de telefone celular, todos comprados na telefonia imbatível do Big, né, Cid? Recebi, ele perde telefones na orelha, né? Vão perdendo. Tem vários aparelhos de audição também. Vamos dar uma boa noite para David Safari. E um adoro para Thaís. Adoro. E um tio pro meu primo Cabaré. É isso aí, Magnata. É o que diz. É isso aí, Magnata. David Savares de Caxias do Sul manda um salmos muito bom para esta noite de Deus. Só um pouquinho, Cid, só um pouquinho. Não é. Preste atenção nas palavras que dizem assim: fim de semana você me liga. Você me chama. Isso, cara. Você convida. Isso é metrô, né? Grafite. Mas dá um tempo, meu coração. Saia sozinha, não traga o seu irmão. Se ele não for, ela me segue. Ó, 7 da noite em Brasília, Cid. Era isso. Dá boa noite pro pessoal. Voltamos amanhã, valeu!